aí, capitão. Solta o solo, solta o solo, solta o solo, vai. Isso é de Rolex, meu bebê. Senta novinha, fica malvada, rebolando a raba, dando a bumbum dada. Senta novinha, fica malvada, rebolando a raba, dando a bumbum dada. Novinha tarada, tá muito abusada, sentando e descendo no chão. Ela cai, ou cai, ou cai, caindo, caindo. Ou cai, ou cai, ou cai, ou cai, ou cai, ou cai, ou cai, cai, cai, cai. Joga pro tranque, não se acai. Empina pro tranque, toma, empina pro tranque, toma. Empina pro tranque, toma, toma, toma, toma, toma. Empina pro tranque, toma, empina pro tranque, toma. Empina pro tranque, toma, toma, toma, toma, toma. Solta o solo, solta o solo, solta o solo, capitão. Isso é de Rolex, meu. Senta novinha, fica malvada, rebolando a raba, dando a bumbum dada. Senta novinha, fica malvada, rebolando a raba, dando a bumbum dada. Assim fica bom, assim tá demais, jogando a bundinha pra frente, pra trás. Ou cai, ou cai, caindo, caindo. Ou cai, ou cai, ou cai, cai. Ou cai, ou cai, joga, joga, joga. Joga pro tranque, não se acanha. Vira pro tranque, toma. Empina pro tranque, toma, empina pro tranque, toma, toma, toma, toma, toma. Empina pro tranque, toma, empina pro tranque, toma, empina pro tranque, toma, toma, toma, toma, toma. Empina pro tranque, toma, empina pro tranque, toma, empina pro tranque, toma, toma, toma. Empina pro tranque, toma, empina pro tranque, toma, empina pro tranque, toma, toma, toma, toma, toma. Solta o solo, vai.